Salvador, Rua Azul, 4062. 4062. Aciona a identificação, destro 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. 4062. Aluno 896, aciona a identificação, destro 060, chegada a Mari. Completa final, torre 1, 1895, composto. Salvador, boa noite, 3891, 3000. Boa noite, tá, 3891, ajuste ao 0 no 7, aguarde a autorização de pouso. IP 5344 no solo 03, tá, livre o táxi, Alfa, Juliette, o portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 3344. O TAN 3891, o pouso autorizado, não no zero, vento é 030 graus, 049. Inclusive pouso no 03891. Valeu. 4062, 702, UPEI, Senegal no 07, direto do 1, autorizado a DLS, eu posso utilizar. Seja o pé direto do uniforme sala, 4062. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, máquina, contra, parqueado no box 04 do Parque 3. Obrigado, um bom dia. Bom dia, Whisky, Juliette, Mike. O TAN 3891 no solo ao 06, tá livre o táxi Alfa Juliette. A posição é a remota 1-3 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-3, principal 3891, boa noite. Boa noite. Boa noite, 5899. Boa noite, Web 5899. Avistado o tráfego, o vento é 030 graus com 4 nós, está livre o pouso na 1-0. Web 5899. Livre o pouso na 1-0, 5899. Confirmou, está livre o pouso para o Webjet, 5899? Sim, está livre o pouso, Web 5899, o vento é 030 graus com 4 nós, pouso autorizado na 1-0. Está livre o pouso, na pista 10, Web 5899. Oito, nove, meia, desce pra 2000 pés, que é legal, no 07. 2000, boa noite, 9. Ei, vou informar a administração do aeroporto, aguarde um instante. Web 5899 no solo aos 1-1, tá livre o táxi, via Alfa e Juliette, o portão é 1-0. Alfa Juliette pro 10, 5899 Web. Porto 5899, Alfa Juliette, portão 10, não é isso? Afirmo, portão 10, web 5899, prossiga pela Juliette. Sim, da Juliette, obrigado, boa noite, bom trabalho. Igual. Estamos tentando, ok? Salvador, 5899. Siga, o web 5899. Quer dizer que o colega da aqui tá esperando o balizador, que não tem balizador. Parece piada, né? É isso aí. É incrível, rapaz, parece piada, tá joia. Duas aeronaves aqui, comando combustível, guardando o balizador. Parabéns aí pra ela, né? Salvador, Boa Azul, 4062 no ILS. 4062, ciente, avistado o tráfego, ajuste agora 10 no meia. Está livre o pouso na 10, o vento é 040 graus, 1029. Livre o pouso na 10, 4062. Poderia confirmar o vento para o 4062? 040 graus com 02 nós, o azul 4062. Ok, obrigado. Cabezão ILS, gol no 896. Gol no 896, completa a aproximação, torre 1 no 895. 895, boa noite. azul 4062, no solo ao Zuno 8, tá livre o táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, azul 4062, tá livre o táxi. Torre Salvador, boa noite, Zuno 896. Boa noite, Zuno 896, o ajuste é 10 no 6. Tá livre o pouso, não no 0. O vento é 040 graus com 4 nós. Ele me pôs no 0, vou no 896, no 096, vai estar trabalho. Azul 4062, ingresse na Juliette, o portão é o 08. Ingresse na Juliette, portão 08, azul 4062. Oito nove e meia, no solo aos 21, tá livre o táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Zona 52, tá na escuta da torre? Tóquio, Gol 896, mantenha-se antes da Juliette, seu portão previsto é o 04, encontra-se ocupado por um Boeing da companhia, aguardando a infra-aero definir um portão para o seu parque aeronave. Apontará estabilizado no localizador. É 1016, é isso? Afirmo. É. Gol 905, informação Charlie, autorização Natal. Ciente, Gol 905, autorizado Natal 370 nível, via Pêsulo 10, decolagem é da pista 10 com a primeira curva à esquerda, subida é a Puca, transição Zipar, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5412. 30370, Natal, via Pedro 10. Decola da pista 10, provavelmente esquerda, perfeita da Puca, tração Zipar. Controle saída 208, transponder 5412. O gol 1805. O gol 1805 está correto. Chame para o pushback e acionamento. Camarada, gol 1805. Salvador, boa noite, 05. Posição. Ok, o gol 1805 está autorizado e chame táxi. É, só para informar, o seu portão é o 3 ou 04? É o 4. Ok, chame táxi, o gol 1805. Câmara, gol 1805. Salvador, gol 1714, 2, autorização Aracaju. Gente, gol 1714 está autorizado, Aracaju, nível 230. Decolagem da pista 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, com transição Caju. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5416. Autorizado para Aracaju, 230, Puca, Caju, aceito, decolada dentro da esquerda, 208, controle 5416, transponder, gol 714. Correto, gol 714, chame para o pushback, acionamento. Sim, chamada para posicionamento, 7 no meio.